aquilo já foi, aquilo de antes era para largar aqui para cima, mas depois aquilo acabou, depois fizeram aquela roda para deitar para aqueles tanques, depois os tanques acabaram, enchem, dei água da rede, agora está até ali para uma fazenda. Será uma ajuda para fazer nada. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Ah, não, obrigado, é se quiserem. Obrigado, senhor. É se quiserem. Está bem, está bem. Se quiserem, obrigado. Se não quiserem, vê. Só para ver se está muito bem. Ah, está pronto. Já vai para a cama? Não, vou para o ninho. Ai, para o ninho. Mas está bem, velho. Quem me dera no tempo que eu tinha andado. Ah. Agora já anda sequer. Agora já ninguém. Agora não andou à roda. Agora já anda sequer. Não obrigou a andar. Naquele tempo obrigava mesmo a andar. Punha de penas, punha de tudo. Para quê? Para nada? Quanto mais penas tinha, mais água penas tirava. Mais água tirava? Pois, mas não. Ah, tempo. Não era só esta aqui, era um botão lá mais que ainda era maior. A do Guanjinho era maior. Essa fica onde? A do Guanjinho era do mesmo dono, não era? Era. Era de madeira também. É? O cunhado comprou tudo. Pois, o seu cunhado comprou tudo. Pois. Essa era de 10 metros, esta aqui é de 7. Mas a água conseguia, a roda conseguia levar água a todos os campos? Era lá para cima, para aqui, para estas fazendas, para fora. Havia outra roda cá em baixo, que era tudo o mesmo dono. Isto. Isto aqui para cima era tudo regado de tanques, assim de água de regadio. E agora dali para cima temos uma levada que vem a água quase das corcas para aqui. Drega tudo como quer no verão, aí a junta remata isto a um. Pronto, ao povo, a um qualquer que quer na rematar. Isto tem que andar sempre a ser um giro. Já o fiz 3 ou 4 anos. É que andar. Mas ainda há muita gente que cultiva as terras aqui? Ou está quase tudo relva. Ninguém quer, agora já não quer enxada. Isso era das. Já cá houve mais. Ai, ó. Thank you. isto de medicina não é muito difícil. Pela. Isto de medicina não é muito difícil. Pela ordem natural das coisas, chega sempre a uma conclusão. Espirro, constipação, pontada, pneumonia, falta de cor, anemia e daqui por diante, sem receio de errar. É fácil, muito fácil. Eu tirarei a vantagem, cá de ser mesmo um primor, de ouvir a minha passagem, lá vai, senhor doutor. Oh Rosa tirana, cada tua tiraninha, trailero, laro, laro, trailero, laro, laro. Oh Rosa, estás a fazer este caldinho, uma coisa que eu tanto gosto. Já te disse mil vezes, não quero mais caldo de couves. Toma juízo e vê lá se ouves. Eu como, mas olha que eu não sou coelho nenhum para comer a hortaliça. É assim, muitas quadras, muitas. E fiz outra de fotógrafo. Eu estava a tirar fotografias e depois ela punha-se. Tenho medo desse buraco negro. Eu não quero fotografias, tenho muito medo desse buraco negro. Já te disse, não quero fotografias. E eu lá estava a tirar a fotografia. E ela sempre a fugir, escondia-se, não queria fotografias. Tenho medo do buraco negro. Bom, fazíamos muitas coisas. Havia ranchos, havia tudo. Agora acabou tudo. Está tudo morto. Acabou tudo.